sai fogo. Joga na tira do cabo, joga com fome quebrando, cê tá balançando. De um lado pro outro, parte pra sala da sala, pra lá de uma vez e volando. De um lado pro outro, do quarto pra sala, da sala pra lá, de uma vez se bolando. Mesmo, hein, cachorro?